Feche os olhos. Feche os olhos e deixe a hora passar. Entre nessa sem ter hora pra voltar. Feche os olhos e deixe a hora passar. Entre nessa sem ter que se preocupar. Subo o morro e vejo o sol. Tome mais uma cerveja. Solte o grito da garganta. Dance e cante, meu amor. Siga o seu coração, estando onde estiver, saberá que pra se viver, deixa estar e acontecer o amanhã, e será que tudo é possível e tão previsível. Saberei. Saberá que pra se viver, deixa estar e acontecer.